Foi uma surpresa muito grande, não estávamos nada à espera disto, é a primeira vez que compus e que atuei no Festival da Canção Vida e foi a melhor surpresa que podia ser. É caso para dizer que a união faz a força? É verdade, faz realmente a força e foi muita dedicação para criar esta música e ensaios e... A nossa compositora veio de Guimarães, está no projeto da Escola Superior de Música do Porto e veio de Guimarães de propósito, para atuar para o festival. E vou voltar também para atuar de lá, mas valeu definitivamente a pena. Esperam que esta vitória abra portas a uma possível carreira na música? Claro que sim, aliás esse é o objetivo, se não da metade, mas da maioria dos elementos do grupo, esse é realmente o objetivo, continuar com a vida na música.